Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho. Me arrumei a noite toda é pra não DJ passar batido. Daniel só Vídeos, na intenção, de São Francisco, dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é Minas só Gerais, amigo. Gerais. Vou falar minha opção pra sair comigo de 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. A carretinha do Antônio Augusto chegou. Trafica da boca que faz o sexo assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Caralho, me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo de 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. De Santa Maria do Sul a Sueli.